En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Chamego maior nesse mundo que teu requebro de negra zulu. Dança que eu bato o batuque de tudo, baque quebrado em tambor do Xingu. O som que sai do agogô do nego toca o machado de Xangô. Na tua dança bole o dengo, embala a mão do tocador. O som que sai do agogô do nego toca o machado de Xangô. Na tua dança, bole o dengo, embala a mão do tocador. Dança o batuque, diz o que que ouviste, vira a cabocla do maracatu. Tomara que todo que tu visite os batuqueiros do Curiaú. O curimbó foi bater na curimba, tambor de bamba todo de bambu. Pumba no pá, um cachimarimba, samba com gada, foxa, cachambu. O som que sai do agogô do nego toca o machado de Xangô. Na tua dança, bole o dengo, que embala a mão do tocador. O som que sai do agogô do nego toca o machado de Xangô. Na tua dança, bole o dengo, que embala a mão do tocador. Sai do agogô do nego, toca o machado de Xangô. Na tua dança,

avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, Mané me deu uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a alegria. Passei pela Quixabeira, Mané me deu uma carreira que até hoje eu ia. Tu não faz com um passarinho que fez o ninho e a mas eu fiquei sozinho sem teu carinho, sem teu amor. Pra gente aprender, pra gente aprender. Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. Samba santamarense, pra gente aprender, pra gente aprender. Brasil. De longe, benzinho. Cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei com a minha turma, cheguei. lá do Maranhão. Afinada a fogo, tocada no burro, dançada coice e chão. Quem já não viu tambor de crioula lá do Maranhão. Afinada a fogo, tocada no burro, dançada coice e chão. Crioula, crioula, crioula, crioula. Aê, tambor da ilha rufou. Aê, a cachaça já baixou. Aê, tinidão repipocou. Aê, a fogueira derribou. Onde irá vir o som do rabo da saia dela? Cabono tá inspirado e o can cantando pra ela. Requebra com bandeira do lerê, rosa amarela. Onde irá a boca cheia de dentes pra todo lugar? Palmito melto não come, besteto pode rinchar. Coreiro de mão inchada, o lerê já vai parar. Ô, oh, dá licença, minha gente, eu vou me embora. Eu vou me embora, já está chegando a hora. casa tinha um bigurrilho. Bigurrilho fazia mingau. Bigurrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Oi, Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Opa! Lá em casa tinha um bigurrilho. Bigurrilho fazia mingau. Bigurrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. E Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Oi, Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Dona Dada, dona Didi, seu marido entrou aí. Ele tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair, ele tem que sair. É, yeah. Lá em casa tinha um bigurrilho. Bigurrilho fazia mingau. Bigurrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. E Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Dona Dada, dona Didi, seu marido entrou aí. Ele tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair. E lá em casa tinha um bigurrilho, né? Bigurrilho fazia mingau. Bigurrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Aí Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Aí Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Aí Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, sei tirar do pau. Trepa Antônio, Siri tá no pau. Eu também sei tirar o cavaco do pau. Tem que sair. É, tem. Entrou, tem que sair. Tá no pau, sem tirar o cavaco do pau. Oba! Ó, oh, Ney, eu sou arrepiou, Ney. Olha aqui, Ney, olha como é que eu tô. Olha esse cabelinho da nega. Que delícia! Nossa, que demais! Nossa, demais! Vamos ver, bota aí pra gente ouvir. Yeah.

Sabe o tempo muda tudo de lugar, diz onde vai dar, me leva e para te dizer que não repara quando eu pego pra cantar laraiá. Olha, eu cheguei de muito longe, eu sou fogo no paiol e todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora. Barraco ainda faz sol. Todo dia vem a qualquer hora. Pode até chover lá fora. No barraco ainda faz sol. Eu quero navegar, quem sabe o tempo muda tudo de lugar. E dizer que não repara quando eu pego pra cantar laraiá. Olha, eu cheguei de muito longe, eu sou fogo no paiol e todo dia vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz sol. até chover lá fora. No barraco ainda faz sol. Todo dia vem a qualquer hora. Pode até chover lá fora. No barraco ainda faz sol. E todo dia vem a qualquer hora. Pode até chover lá fora. No barraco ainda faz sol. Vem a qualquer hora, pode até chover lá fora, no barraco ainda faz cavaquinho, as minhas preces. Senão o tempo passa, a gente esquece. Esquece de aprontar a fantasia e festejar a dor e a alegria. Toca pra que um sonho realize, ou pelo menos grave um press release, pra que no futuro possam ler que somos seres que se amam tanto e que misturam alegria e pranto. Eu, violão, você, cavaquinho. Eu na canção, você no chorinho. Sem acordar, será noite, será dia. Felicidade, uma utopia que a gente vive e vivia no presente. Deste país que é toda eternidade, com esse sol desfilando carabé. Futuro muito incerto, mas já cheio de saudade. Toca! Você cavaquinho, eu na canção, você no chorinho. Sem acordar, será noite, será dia. Felicidade, uma utopia que a gente curtia e vivia no presente. Deste país que é toda eternidade, com esse sol desfilando carrapé. Um futuro muito incerto, mas já cheio de saudade. Felicidade, uma utopia que a gente curtia e vivia no presente. Deste país que é toda eternidade, com este sol desfilando em carabé. Futuro muito incerto, mas já cheio de saudade.

beijo, meu amor, tem bênção de Deus por todo aquele que trabalha no escritório. Bendito é o fruto dessas Minas Gerais, Minas Gerais. Yo.